lado da nossa aeronave. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Back. Boa viagem. São 3 minutos das 6 da tarde. Arc-en-ciel. Bienvenue dans nos programmes. Sejam bem-vindos então a mais uma emissão de Flashback. Emissão para o dia de graça de 30 de setembro. 2023, claro. Para quem não sabe, este é o 273º dia do ano e faltam 92 dias para o termo de 2023. O Natal está à porta, tralalá. E o calor continua, os bons dias também. E honras de abertura para... Take On Me. Agora. Flashback. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Como já sabem, nós por aqui assim vamos com o flashback até às 8 da noite. O meu nome é Carla Gamboa e é excelente estar de volta às ondas da Rádio Arc-en-Ciel de Orléans para o Mundo em 96.2 FM, mas também por internet. É só mesmo irem em Arc-en-Ciel, tudo pegadinho, hein? Como um dia em francês, tout attaché, .com. E virem ouvir as nossas emissões, claro que sim. É bom demais também saber que você está desse lado e que vai ser a melhor das companhias até às 8 da noite. Como já disse anteriormente, este é o 273º dia do ano e faltam 92 dias para o termo de 2023. O pensamento do dia para hoje é: o amor é uma coisa solitária. É esta descoberta que faz sofrer. Uma frase famosa de Carson McCullers, que nasceu em 1917 e faleceu em 1945 e era uma escritora norte-americana. Realmente só mesmo uma mulher para perceber a 100%, a 100%, a 500% o significado do amor, hein? E como é pesante esta solidão. Por vezes. Eu volto a repetir o pensamento do dia. O amor é uma coisa solitária e é esta descoberta que faz sofrer. Você sabia que, por exemplo, neste mesmo dia 30 de setembro, que é o Dia Nacional do Cancro Digestivo, também o Dia Mundial do Surdo e o Dia Internacional da Tradução, são muitos dias juntos num dia só. Mas no ano de 1452 foi feita a primeira edição da Bíblia, impressa por Johann Gutenberg. Hein? Que tal? Esta você sabia? Sabia ou não? Olha, eu não sabia. Quer dizer, eu sabia sem saber, não é? Já não me lembrava. Estava assim um bocado... um bocado esquecida. Também neste mesmo dia, 30 de setembro, mas em 1936, é constituída a Legião Portuguesa e 10 anos depois, em 1946, encerra o julgamento do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, na Alemanha, confirmando a culpa dos dirigentes nazis na Segunda Guerra Mundial do Holocausto. Uau! Nós por aqui sim continuamos com mais música. Música, música! Esta é mais uma recordação, claro, como não poderia deixar de ser. E como é nosso apanágio por aqui, todos os sábados, Billy Ray Cyrus. Ache, break your heart. Oh, don't take my heart, baby. É para dançar, hein? É para ouvir, cantar, dançar. Bora lá. Um bom country à maneira. Just don't think you'd understand. And if you tell my heart, Cyrus com este Achy Break Your Heart. Como é bom ouvir e recordar. Olha, je sais pas si vous êtes au courant, mais la Radio Arc-en-Ciel recrute des animateurs bénévoles en langue française et portugaise. Donc si vous avez envie de vous épanouir et partager votre savoir et votre bonne humeur surtout, venez nous rejoindre, venez rejoindre cette belle équipe. Plusieurs créneaux sont disponibles et vous pouvez nous contacter par mail sur Arc-en-Ciel, donc Arc-en-Ciel. Ça donne arc-en-ciel tout attaché @yota@gmail.com. A change is gonna come, Sam Cooke. Change gonna come. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming. But I know a change gonna come. Oh, yes, it is. came along to claim it. Ooh, I didn't know just what was wrong with me until your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for, and if I make you happy, I don't need to do more, 'cause you made me feel, you made dos sons na melhor das rádios, sem dúvida nenhuma. Você está na boa sintonia esta tarde. Arconselho até às 8 da noite. O meu nome é Carla Gamboa. E para ouvir e gostar ficou Aretha Franklin com este I Say My Prayer. E é incrível, incrível. É lindíssimo demais. Sabe tão bem? Ah, eu acho que sim. Vamos continuando com a música, mas antes de mais, vamos também falar dos signos. Pois é, como é nosso panágio por aqui sim, aos sábados. E vamos começar exatamente com as previsões para esta semana que vai entrar com o signo de Carneiro. Exatamente, com o signo de Carneiro. E para o signo de Carneiro, que este primeiro signo, que é um elemento do fogo, representa a impulsividade, a iniciativa, a ação, a urgência, coragem, egoísmo também, imediatismo. São muito imediatos nas coisas que têm a fazer o signo de Carneiro. Carneiro é o combate, é o uso da força e da iniciativa, a busca da autoafirmação. A motivação dos carneiros direciona-se para a ação decidida, derrubando assim os obstáculos. Eles não param diante de nada. Signo da espontaneidade nas reações, que são efetivamente imediatas. Carneiro primeiro age e depois reflete. Pronto. Portanto, já percebemos que as características são a independência, a ação, a coragem, o pioneirismo, se quisermos, liderança, são líderes por natureza, a franqueza, a autoafirmação, a força física, a agressividade também, a teimosia. Carneiro também é teimoso. Nós costumamos falar de que touro é um signo muito teimoso, mas olhem que carneiro não fica atrás. Autoritarismo também, egoísmo, mas depois também são signos que pensam muito rápido e são muito rápidos. E nessa rapidez toda também perdem o interesse muito depressa. O regente para o signo de carneiro é Marte, o elemento, como dissemos ainda há pouco, o fogo, e o signo que complementa Carneiro é o signo de Libra, ou seja, é o signo de Balança. Exatamente, você adivinhou, é isso mesmo. Não se esqueçam que é preciso ter sabedoria para desenvolver o posicionamento. O céu ajuda-nos a tomar decisões grandiosas, mas mudanças são impactantes porque o cenário está-se a modificar constantemente e coloca-nos à frente um casal, um contrato, uma parceria ou uma relação específica para os nossos momentos atuais que necessitam de renovação. Para esta semana inteira, e isto para todos os signos, o planeta Mercúrio faz um aspecto harmónico com Urano e pede disponibilidade da nossa parte para integrarmos informações inovadoras. Aliás, não sei se vocês já repararam, mas desde a semana passada que esta conjuntura astrológica está efetivamente começou a semana passada a tomar forma, com muito sol em Balança, e continua. Portanto, esta mudança é efetivamente para todos os signos. Esta mudança é oportuna, sobretudo para aqueles que estão, como a gente costuma dizer, fora da caixinha, não é? Aqueles que ainda estão à procura ou de um novo amor, ou de uma nova posição social, ou de uma nova profissão, ou, portanto, toda a gente que está fora da caixinha, os astros continuam-se a ligar para podermos todos avançar justamente nesses sentidos. Recordação aqui assim dos Meninos de Uambo, interpretado pelo Dino, para ouvir e recordar até às 8 da noite. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia. Com os lábios a dizer nova poesia, soletram as estrelas como letra, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas.

tantas as idades da vida que atrás deixei. Não quero sentir saudades ou em outras amizades amar o que não amei. Os copos que não bebi, os discos que não toquei, os poemas que não li, os filmes que nunca vi, as canções que não cantei. Meus amigos, importante é o sorriso para seguir viagem com a coragem que é preciso. Não adianta deitar contas à vida, a ternura dos 40 não tem conta nem medida. O que também não tem conta nem medida é, sem dúvida nenhuma, esta alegria incrível, inexplicável, que eu sinto todos os sábados quando sei que você está daí desse lado, à escuta, a acompanhar e, mais do que tudo isso, a gostar de nós, a gostar cada vez mais de nós. Somos Arc-en-Ciel e não há melhor do que o seu ouvido aí à escuta e o seu carinho por nós. Muito obrigada pela sua presença. Vamos continuar com os signos. Já falámos então sobre o signo de Carneiro. Vamos então falar sobre o perfil do signo de Touro. Touro é o símbolo da produtividade e da persistência, do ritmo lento, mas muito decidido. É o primeiro signo do elemento Terra, muito ligado às sensações físicas. A regência de Vênus dá aos taurinos afetividade, sensualidade e também uma certa indolência, signo que representa a busca de estabilidade e de segurança, com tendência a ser um bocadinho possessivo e também a acumular, não é? O que gera uma certa dificuldade com as mudanças. Touro não gosta de mudanças. Touro prefere os caminhos seguros e conhecidos. As características principais deste signo são a paciência, a persistência, a sensualidade, a busca de paz, praticidade, estabilidade, sentido da forma estética, harmonia, beleza, acomodação, teimosia, claro, materialismo, um pouco sim, ciúme, ai, Touro é ciumento e possessivo. O regente, como já falámos, é Vênus, o elemento deste signo, como também já dissemos, é Terra e, imaginem só, quem é que complementa o signo de Touro? Quem é? Você sabe? A sério, tenho a certeza. Escorpião, foi o que disse. Se disse escorpião, então, para ter a certeza que é isso mesmo. Sem tirar nem pôr. Música! Este tema é lindíssimo. There goes my heart beating, 'cause you are the reason. I'm losing my sleep. Please come. My mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I need was my hand shaking, and you were the reason my heart keeps bleeding. Baby, you will never find another girl in this part of my heart. It's hard to find. In my heart, whoa, to my eyes, can't you see that won't define?

não se perca nas horas. Estamos a 5 minutos do sinal horário das 7 da tarde. Vamos falar sobre o signo de Gêmeos. E o signo de Gêmeos, fique sabendo que para esta semana o céu derrama bênçãos para ajudá-lo a destravar uma situação em família ou direcionada a um imóvel, por exemplo, se você está numa de comprar um bem imóvel. Faça o que estiver ao seu alcance para renovar a sua forma de ver as coisas, porque os geminianos são muito, como dizer isto assim, de uma forma gentil, cabeçudos, tetu, sim, sem dúvida nenhuma. É preciso ter coragem e uma certa ousadia para fazer a mudança acontecer, e ninguém melhor do que você, geminiano, para que deixe rolar as coisas e faça acontecer as coisas. O tempo favorece viagens, eventos e ativa as relações de afeto, para o caso de você, por exemplo, estar zangado ou zangada com alguém ou sozinho, por aí simplesmente, se você estiver sozinho. Ah, que tal? Não está mal, não está mal. Vamos para mais uma em português. Vamos ficar com o Rui Veloso e o Primeiro Beijo. Ou não. Vamos lá. Canções, emoções e saudades. Momentos eternos. O coração não esquece. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. Caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero encontro, foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a sigla de mentol, e eu gosto dela assim. tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ok, esta é uma reprise muito, muito velhinha. De um dos meus temas favoritos de sempre. Chama-se Don't Play That Song. Mas aqui assim, cantada pelo rei Bruce Springsteen. Play that song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play, it fills my heart with pain. Please stop it right. À frente este homem Bruce Springsteen, grande Bruce Springsteen. Já a seguir vamos falar sobre o signo de caranguejo e já passam 3 minutos do sinal horário das 7 da tarde, ok? Já é de noite, já é boa noite. Ele respira no teu decor que dança tudo ele dom. Forcer Atenção, senhores passageiros. Bem-vindo a bordo da nossa aeronave. Destination confirmed. Prepare-se. Você vai viajar no tempo através da música e relembrar os anos inesquecíveis que marcaram sua eterna juventude. Em 5 segundos, estaremos decolando para mais uma noite do Flashback. Boa viagem. Ligou, gostou. Entrada na segunda e última hora do programa Flashback para o dia 30 de setembro de 2023. Ao som da minha diva, aquela mulher incrível, aquela potência, aquele poder, Adelaide Ferreira. Papel principal, quantas vezes? Esta é dedicada para todas as mulheres que estão a ouvir. Quando há... Mal ator, fizeste de herói. por aqui, as boas músicas continuam. Fique connosco, porque ainda temos muitos signos e ainda temos muita coisa para dizer. Scorpions, para o Gilmar, o nosso novo colega aí, falando brasileiro. Essa é para você, viu? Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Estamos de volta com mais signos e vamos falar do signo de caranguejo. Ora bem, para caranguejo, esta semana um novo posicionamento abre novas frentes profissionais e favorece uma mudança de casa, quem sabe. Você deve avançar nos seus projetos e uma nova ideia precisa de ser colocada em prática. Assim de remoer a cabecinha. Esteja aberto a conhecer outras formas de ganhar dinheiro, principalmente com foco em empreendimentos tecnológicos. É o conselho para esta semana. E de caranguejo para leão, como é óbvio. Leão é uma pessoa muito querida e responsável. Também está... Enturado, não, isto não se diz assim, entourez, esperem, isto agora vai um bocado franguês, tipo, não tem nada a ver. Também está rodeado, ora, voilà, voilà, voilà, também está rodeado de pessoas queridas. E é exatamente isso que se vai passar esta semana. Uma pessoa muito querida é responsável por ajudá-lo a criar um movimento, vamos chamar-lhe assim, um movimento muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. E olhem que este leão, aqui eu tenho a certeza, é certinho direitinho. Esta experiência favorece viagens, favorece contactos com pessoas de outras culturas, favorece o seu crescimento também pessoal. É preciso desenvolver a autoconfiança, leão, para aproveitar o que a vida vem lhe oferecendo. Há novos negócios e novos empreendimentos no horizonte. E dos Scorpions, com um beijinho muito grande para os Gilmar, passamos para justamente o Brasil. Já estava na calha, assim fica certinho direitinho. Isto não podia calhar melhor. Sou fã Zoca, eu amo este homem. Roberto Carlos. Cama e mesa. É verinha, mas continua a ser aquela coisa assim. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me esfregar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro ter a noite inteira. Pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro. Te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos. Entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida. Tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo. A bebida preferida, o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida, tudo em minha vida. Sabe o que quer e se apaixona. Roberto Carlos, cama em mesa, claro, só podia, tinha que passar por aqui, é um dos fundamentais. Vamos de volta um pouquinho também às nossas efemérides, não é verdade? E para este dia 30 de setembro, mas do ano 2015, fique sabendo que o futebolista português Cristiano Ronaldo sagra-se o melhor marcador da história do Real Madrid, superando Raul González ao marcar 2 golos face ao Malmö na Suécia. Acho que disse bem isto. Bem, também se não disse, paciência, eu também não sou sueca. E passar a somar 324 com a camisola dos merengues. Ah, pois é, bebê. O que é nacional é bom, pessoal. E ainda, em 2016, neste mesmo dia, 30 de setembro, claro, estamos a falar de efemérides, o Conselho da União Europeia chega a acordo com vista à ratificação do Acordo de Paris sobre o clima, numa reunião extraordinária de ministros do ambiente dos 28 em Bruxelas. Isto ainda falando aqui assim também das efemérides e da União Europeia, blá blá blá, e escasquetas. Eu tinha vindo aqui assim mais atrás, uns anos mais atrás ainda, que também foi neste mesmo dia, 30 de setembro, se não estou em erro, exatamente, em 1995, o desastre total, para mim, mas pronto, quem sou eu para dizer estas coisas? Em 1995, neste mesmo dia, 30 de setembro, os ministros das Finanças da União Europeia confirmam a data para a introdução da moeda única europeia, ou seja, do euro, que passou a ser então, lembra-se da data? Fatídica, foi o dia 1 de janeiro de 1999, caramba pá, caramba. E ainda só aqui assim, para terminar as nossas efemérides, em 2017 morre aos 88 anos Aurélio Santos, dirigente do PCP, do Partido Comunista Português. Este é o 273º dia do ano e faltam 92 dias para o termo de 2023, mas um bocadinho menos, não é verdade, hein? Para o Natal, que é o quê? É a minha época favorita. O pensamento do dia para hoje é: o amor é uma coisa solitária. É esta descoberta que faz sofrer. Caramba, caramba. Place au renvoi. C'est l'astie obligatoire aujourd'hui. Charles Aznavour. La Bohème. Et je t'ai dédicale au Duarte. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mon avant ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. Entrada na reta final desta segunda e última hora do programa Flashback para 30 de setembro. E vamos continuar, como é óbvio, com os signos, passando então para o signo de Virgem, aqueles que nasceram e que assim hão de morrer. É assim como está, é a vida. Para então esta semana, fico sabendo que você está a começar a mudar totalmente a sua forma de ver a vida e isso impacta grandemente a sua maneira de se apresentar ao mundo também. Você deseja romper com os padrões e agora toma consciência de que vivia, vamos dizer, aprisionado ou aprisionada numa realidade incompatível consigo. Esteja então aberto a prosperar e a desenvolver uma nova gestão a todos os níveis, emocional, financeira, a todos os níveis. Para continuar também, o signo de balança. Já estava à espera, não é? Balança para cá, balança para lá, mas sempre muito certinhos, é ou não é? É mesmo. Ora bem, se você então é balança, fique sabendo que para esta semana os seus projetos tomam forma e uma pessoa especial vai estar ao seu lado para crescer e florescer junto com você. Você é levado a romper com estruturas psicológicas que prejudicavam o seu crescimento e a sua evolução espiritual. Nessa nova realidade, você será levado a desbravar os seus projetos com a certeza da vitória. Ah, coisa bonita, não? Ah, vale a pena assim. Sim, assim vale a pena. Vocês sabem que por aqui só toca sucesso, não é? Esta é a sua rádio, sempre ligada em você e naquilo que você gosta. Vai a com Deus. Flashback. What's a woman when a man? For so long, what's a woman when a man? What's a man without a woman? appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. E por aqui continuamos com os signos. Vamos passar para o signo de Escorpião. Estamos já aqui assim na retinha final de tudo. Escorpião, então, para esta semana um projeto tem tudo para dar certo e ativa a relação com uma pessoa importante que vem para renovar a sua forma de pensar e de liderar. Sim, porque os escorpiões, como nós sabemos, são líderes por natureza. O seu desafio, então, para esta semana consiste exatamente em ter coragem, escorpião, para mudar a realidade em que vive e, principalmente, superar essa sua desconfiança que é tão sua, escorpião. Existe, então, a necessidade de guardar segredos também ou, então, de preservar uma relação muito, muito especial para si. Portanto, coragem e mantenha-se fiel a si mesmo. De Escorpião para o signo de Sagitário. Se você é sagitariano, esteja aberto a novas oportunidades profissionais e convites que vêm para renovar os seus planos e o futuro. São mudanças grandiosas e favoráveis. O caminho está aberto para o namoro e os romances. Se você é casado, então não meta o pezinho fora da argola. Ou seja, não mexa fora do penico, não é? Como a gente diz lá em Lisboa. Ficam em destaque os planos para atividades de lazer e as necessidades dos filhos. Meu querido Sagitário, a família é o mais importante que nós temos na nossa vida. Estamos de acordo? Essa é a sua rádio. Ligada em você. Arc-en-Ciel. Flashback jusqu'à 20h. Meu nome é Carla Gamboa e é bom demais estar lado a lado consigo. Vamos fazer um hábito todos os sábados. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling. Mais uma para trazer boas lembranças sempre. Paulo Gonço, Jardim Proibidos. Quando amanheces, logo no ar, se agita a luz sem crer, e mesmo o dia vem devagar para te ver. Bem como estão a funcionar. Já rendido é de chegar esse outro mundo só ter. Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver, que nunca he sido tuyo y a lo sé, pues solo por orgullo ese querer. ¿De qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Hey, no creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor. Siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver, que nunca he sido tuyo y a lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo sé, que nunca he sido tuyo. Incontornável Julio Iglesias com este Rei, isto faz parte de... Faz parte da minha adolescência este tema. Lindo, ai, esses bailes. Ai, era tão bom. Este é o 273º dia do ano e faltam 92 dias para o termo de 2023. É o dia 30 de setembro do ano da graça de 2023. O pensamento do dia para hoje tem sido: o amor é uma coisa solitária. É esta descoberta que faz sofrer. Uma frase de Carson McCullers. Ela era uma escritora norte-americana, nasceu em 1917 e faleceu em 1945. Não sei se já repararam, mas já faz quase escuro lá fora. Isto, o tempo já está mesmo a ficar tão diferente, tão diferente. Mas por aqui sim, os signos e a semana que está a entrar continuam, porque ainda vamos falar de Capricórnio, de Aquário e, como é óbvio, do signo de Peixes. E então, para esta semana que está a começar, ou que vai entrar, só se assim preferir, para o signo de Capricórnio, fique sabendo que você tem a oportunidade de concretizar investimentos para um imóvel, por exemplo, ou, melhor ainda, para a sua família. Invista na sua família. Uma notícia vem para abrir novas oportunidades e vai ativar viagens, cursos e ainda assim, e ainda também contactos com pessoas de outras cidades. Nesta experiência é importante ter uma postura desapegada para que a vida possa surpreendê-lo. Aproveite, deixe-se surpreender, Capricórnio. De Capricórnio para Aquário, como é óbvio. Fique desperto durante esta semana. Abra o olho, porque há bons negócios para abrir o seu campo financeiro. O céu favorece investimentos expressivos, principalmente dedicados à família ou, uma vez mais, para um imóvel. O ramo imobiliário esta semana está bastante presente, e isto na generalidade dos signos. O relacionamento amoroso passa por renovações, veja lá quais, atenção, e ambas as pessoas do casal devem estar dispostas a renovar tudo o que tem que ser renovado nesta nova etapa da vossa vida. Se, por outro lado, você está sozinho ou sozinha, talvez que uma pessoa possa entrar na sua vida, hein? Definitivamente esta semana. E, para finalizar, o signo de Peixes. Uma notícia e a relação com uma pessoa passam por grandes impactos de renovações e dão-lhe condições de ampliar as suas formas de ganhos. Esteja então atento aos negócios, contratos e parcerias que vêm para chambular a sua vida, para mudar tudo. O céu apoia os investimentos que são necessários para ativar-se a prosperidade. Portanto, vá de encontro àquilo que é seu. Aproveite-se, agarre. É seu, não é de mais ninguém. Agora. Flashback. As canções que marcaram época. Flashback na sua rádio. Ainda durante os próximos 10 minutos. Pois é. Já estamos aqui assim também a entrar na reta final. Isto é mesmo a reta final. Este tema eu adoro. É uma recordação de Sounds of Silence. Mas aqui é um cover dos Disturbed. Adoro. É para vocês não adormecerem antes de jantar. Heart com The Sound of Silence. Ficam então por aqui as minhas despedidas ao som dos Sultans of Swing e os Dire Straits. Eu prometo estar de volta sábado que vem. Com mais alegria, claro, e música bonita, muita recordação, muito flashback. Aquelas coisas que nos fazem mesmo voltar ao passado. Até sábado, se Deus quiser. E façam-me um favor, sejam felizes. George, he knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass.